number 16, Airborne Air 30, shoulder departure for the 2119.8, bye bye. 1198.8, Rumba 16, bye bye. Controle Salvador, passarela 2226. Siga. Essa propa intercepta o localizador? Livre, aliás. A cidade parece estar mais bonita, né? A Vitória subiu. Sacrifício. Pronto para 4. Oxinema 310, autorizado para Sierra Bravo Romeu Foxtrot, via Turuísque 58, nível de voo 350. Pista em Lusa no zero, primeira curva à esquerda, subida a Puca, transição Caju, controle 120, decimal, correção, controle 119, decimal 8, controle 119, decimal 8, transponder 5577, Oxinema 310. Gente, 6310 da Oceanef, autorizado nível 350 para Recife, via Peruísque 58, decola da pista 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, 1-9, decimal 8, controle saída, transponder 5577, é o Oceanef 6310. 5577, protegimento correto, Oceanef 6310, portão 612, chame quando pronto para o pushback acionamento. Vai chamar, obrigado, Oceanef 6310. No localizador em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 2-8-9-5. Salvador, boa noite, passarela 2226. 2226, boa noite. Informa checado, vento de 80 graus, 1-0-9, 2226. 2226, aproximação final do zero, baixado e checado. Pouso no zero, vento 80 graus, 1-0-9, passarela 2226. Aqui. Frequência. 2226, copiou? Pronto, a conta 3626. Não, frequência do solo é 1-209, ok? Sim, copiou. Passarela 2226, aproximação final, baixado, checado. Livre pouso? Livre pouso, 80 graus, 1-209, 2226. 26. 6662, ciente Natal, informação papão, um minuto para cópia, senhor. 4, está autorizado a aproximação em LE. Autorizado, permanece estabilizado, 1-0, 1-6-0-4. SAR 3662, informação papá, eu tenho o Natal 370 já aprovado, o senhor está pronto para cópia? Informação papá, pronto para cópia, SAR 3662. SAR 3662, autorizado para Sierra Bravo, November Tango, nível de voo 370 via Upper Zulu 10. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar. Controle opera em 119.8, transponder 5003, TAN 3662. Autorizado Natal, 370. Falta acompanha o plano Upper Zulu 10, decola 10, curva esquerda, Puka Zipar, 198.5003, TAN 3662. Cotejamento correto, TAN 3662, portão 04, chame quando pronto para pushback, acionamento, senhor. Chama na foto, TAN 3662, obrigado. Fortaleza, boa, 3858 da TAN, tem que dar papá. Pra Fortaleza 370, corrigindo, Paulo Salvador. Sem problema, senhor. Fortaleza 370 já tem aprovado, papá correta. Só um minuto para cópia 3858. A subida é Momo, transição Frotti. Obrigado, senhor. TAN 3662, para pushback, acionamento no 04. 04 aprovado, chame táxi, TAN 3662. Toma táxi, TAN 3662. Passarelo 2226, boa noite, autorizado Alfa e Kilo, até o pátio 3. Atento ao sino realizado naquele pátio, passarelo 2226. Alfa, Kilo, atento ao 2226. TAN 3858, o senhor está pronto para a cópia? Afirmo. 3858, autorizado para Sierra Bravo, Foxtrot, Zulu, na Upper Zulu 19. Nível de voo 370, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Frotti, controle 12, correção, controle 119, decimal 8, 119, decimal 8, controle, aciona 5004, TAN 3858. Autorizado 370 para Fortaleza, a primeira rodovia será Upper Zulu 19, após Copaba, direto Abucu, direto Fortaleza. Decola da 10, primeira curva esquerda, no perfil da Momo, transição Frotti. Controle opera em 119.8, transponder 5004. Esse é o TAN 3858, está no 03. 5004, cotejamento correto, TAN 3858, portão 3, chame pronto para pushback, acionamento. Vai chamar, 3858, TAN. Boa noite. Avistado, reporte com cheque de trem, vento 80 graus, 8 nós, no 604. Vai dar lá, onde eu tenho a cheque de trem, no 604. 04, 200. Dano 6313, desça para 11000, um ajuste de 10011. Foi bonfe para chegada bonfe. Está descendo para essa altitude devido ao tráfego, Camil. Copiou o controle? Oceano 6313, desça para 11000, 11000 com 10011. Foi bom e chegada bom. Motivo: tráfego no nível 90. Câmbio. É 11000, tá bom? 11000 pés. 11000, tem. É 313. Passando Índia Serra, baixar o travado, gol no 604. 604, livre pouso no 0, 80 graus, com 09, gol no 604. Autorizado, pouso no 0, no 604. Level 090. Roger, Roomba 16. We have a traffic position 1 o'clock, distance 18 miles southwest bound, passing 16,000, descending until 11,000. The equipment is Alpha 320. Over. Equipment site. Pakistan 3662, 163 a bordo, 12h45, autonomia, Altana Fortaleza. Dias 163, 12h45, copiado, 13662, tem táxi aprovado à direita, tem o ponto de espera pistão 0, ajuste 1011. No ponto de espera chame torre na frequência 118 decimal 95, 13662, tem um bom voo. Ativo livre táxi à direita, e o ponto de espera vai chamar 1295. Bom trabalho, 3662. Roma 16, the traffic is 12 o'clock, 3.5 miles. Do you have insight? Yes, I have traffic insight. Roger. Oceano 6313, passa 12000, o tráfego que o restringia já foi superado, desça sem restrições até 2000 pés, Oceano 6313. Sem restrições para 2000 pés, 6313 do Xarém. Zero direito dos imóveis com solo, no 604. Salvador, muito boa noite, gol 1604, pronto. 1604, táxi aprovado via Alfa Juliette até o portão 02. Alfa Juliette para o 02, 1604. Torre Salvador, boa noite, TAM 3662, ponto de espera, 10 pronto. TAM 3662, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 90 graus, 10 nós, TAM 3662. Alinha e decola da 10, TAM 3662. Salvador, 35216. Correto, 80 graus, 109, 3662. Obrigado. Qual de estacionamento, senhor? Pode passo 3, ciente da papá, senhor. Pode ser nada. Pode 3, ciente. Pra ficar correta, o senhor está pronto para a cópia? Afirmo. Trip 52 no meio, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, da Golf 677, nível de voo 190. Decorando a pistão no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119.8, transponder 5006, trip 52 no meio. Ativo, trip 52 no meio para a Caju, na Golf 677, 190 nosso nível, decola da 10 com curva à esquerda. Puca Caju, nossa subida, 198, controle 5006, transponder 352 no meio. Correto, trip 5216, pátio 3, chame pronto para o posto de estacionamento, senhor. Meia dois, decolou aos 4-6, controle 120, confirmando em 1198, 1198, TAM 3662. Controle 198, TAM 3662, boa noite. Controle Salvador, TAM 3662, no Puca Zipar. 3662 é o controle Salvador, contato radar. Rumba 16, control. Oceano 6313, está autorizada a aproximação. Autorizada a aproximação, repórter estabilizado. Rumba 16, control. Rumba 16, go ahead. Change your codes. Transponder code now is 5007 and contact the center frequency 126.85, over. Yes, code 5007, so long. Romeu, Mike Echo Zulu, controle. Aproxima-se da posição Conde, vamos encerrar o serviço radar. Chame Aracaju, 1203, boa viagem. Salvador, o TAM 3858, pushback e acionamento. Oceano 6313, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-95. 295, tá. Salvador, boa noite, chame a 6313, boa noite, sente do tráfego, informa, checado 1-0, vento 80 graus, 1-0-9, 6313. Voltará, senhor, bem baixo. 662, voa Zipar da presente, sobe restrito 350. Guia do Zipar, restrito 350, tá 3662. Nove 278, desce na via Maré para 5000 com 1011. Solo Fortaleza, 3258 da TAM, 166 a bordo, João Pessoa, 345, para o táxi. Copiado, João Pessoa, 166, 345, táxi aprovado à direita, ponto de espera pistando 0, ajuste no 0 no 1. No ponto de espera, chama a torre na frequência 118.95, da 3858, tenha um bom voo. Ponto de espera, torre 118.95, 3258 da TAM, graças, senhor, até a próxima. Táxi 663-0-143 a bordo, Altena Natal, 3 horas e 7. 3h27, 143 Natal copiado, Xenia 6310 tem táxi aprovado via Pátio e Índia, até o ponto de espera pistando 0, ajuste no 0 no 1. No ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95, Xenia 6310, tenha um bom voo, senhor. Pátio Índia, no ponto de espera, boa noite. É 3-1-3 no solo, 5-4, libere a direita e chame solo, 1-2-1-9, Xenia 6310. A direita, 2-9, Na 3662, chama agora o Centro Recife, 126, decimal 85, alterna 1254, 3662. Recife, 126, alterna 1245, na 3662. Posição Alagoinhas, desce no ponto ideal até 4.000 pés, ajuste 611. Salvador. Boa noite, o TAN 3858, tá pronto, com espera da 10. 3858, autorizado a alinhar e decolar. O vento de 80 graus com 89, 3858. Alinha e decola, 3858, tá. Gente, 3-0 após a corrida do Arebós à frente ali e mantém no zero. Após a decolagem do TAN e mantém no zero, 3-0.